Beber com os amigos é bom demais, né não? Mas às vezes uma amizade é bem mais do que a gente imaginava, né? E aí nessas horas dão a vontade. E aí você para e pensa: amiga, eu já tenho demais, mas amor, só existe um! Toda vez que eu te vejo e você me fala oi, na cabeça do meu coração você fala bem mais. E o beijo no rosto que eu sei que vem depois, se fosse um tantinho mais pra direita seria bom demais. Será que você sabe, que eu tenho segundas intenções, terceiras, nas quartas, quintas, sextas-feiras, enfim, só te quero a vida inteira. Ai, que vontade de estragar essa nossa amizade. Seu bebê, me segura que eu crio coragem. Vou falar que eu te amo, vou correr o risco. Ou eu ganho um amor ou perco um amigo. Ai, que vontade de estragar essa nossa amizade. Seu bebê, me segura que eu crio coragem. Vou falar que eu te amo, vou correr o risco. Ou eu ganho um amor, eu perco um amigo. Mas o quê? Mais amigo depois eu ganho. Se você vem! Oh, oh, oh. Eu tenho segundas intenções, terceiras, nas quartas, quintas, sextas-feiras, enfim, só te quero a vida inteira. Ai, que vontade de estragar essa nossa amizade. Seu bebê, me segura que eu crio coragem. Vou falar que eu te amo, vou correr o risco. Ou eu ganho um amor ou perco um amigo. Ai, que vontade de estragar essa nossa amizade. Seu bebê, me segura que eu crio coragem. Vou falar que eu te amo, vou correr o risco. Ou eu ganho um amor ou perco um amigo. Mas amigo depois eu consigo. Oh, oh, oh, oh. Vontade demais de estragar umas amizades.